Estou recebendo no estúdio o Gilmar Piola, ele que é secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Piola. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da RCI. Bom dia, uma boa semana para todos. Não foi você que ganhou na Mega Sena também, né? Não, mas eu me saí melhor O Bruno? do que o Bruno, né? Porque acho que eu fiz dois ou três números, uma coisa assim, né? É, pois é, né? Eu, quando acerto um, já me dou por satisfeito aí nas vezes em que eu acabo apostando. Eu, Enfim. quando era jovem, lá em Dois Vizinhos, morava lá ainda, eu acertei a quina da Mega Sena. Na época, acho que deu uns 20 mil reais em dinheiro corrigido, né? Eu já ganhei duas vezes na Loto Fácil, aquela que você aposta, né? Na época era 1,25 que apostava, ganhava o dobro, ganhei 2,50. Na época dava para pagar passagem de ônibus, então, né, fiquei feliz da vida com relação a isso. Piola, temos vários assuntos aqui para tratar sobre o Mas turismo. saindo prejuízo, acho que eu joguei somando tudo, uns R$ 500, né? É, Nessa esse é reta o problema. final, Eu, né? somando tudo que eu apostei, também, né, até A gente hoje se não. empolga e depois Acaba engordando aí o prêmio, né, de outras pessoas. Piola, todo mundo fez isso, né? vamos falar do turismo aqui da cidade. A gente tem assuntos bem importantes. Até o primeiro de tudo que eu quero tocar aqui, até com relação a esse tema do momento, que é a segunda ponte. Porque não é só a segunda ponte, né, que foi anunciada ali na sexta-feira. Enfim, o projeto ele inclui também a Perimetral Leste, enfim, obras estruturantes importantes aqui para a nossa cidade e região como um todo. Sim, além da segunda ponte, tem a Perimetral Leste inclusa, ou seja, um investimento que vai chegar próximo aí de 500 milhões de reais, quase meio bilhão de reais, que serão arcados aí pela Itaipu Binacional. Uma obra estratégica, para o nosso hub logístico aqui. Foz do Iguaçu vai se consolidar como um hub logístico aí do Mercosul, eu não tenho dúvidas disso, com essas duas obras importantes, que serão bancadas pela Itaipu, mais o anúncio do governo do estado de estender o ramal da Ferroeste até Foz do Iguaçu, com as obras de melhoria e ampliação do nosso aeroporto, né, com as obras que estão acontecendo na 277, com o futuro Porto Seco saindo aqui da região mais central da cidade, onde vai ser o nosso futuro centro cívico, e indo lá para a região da saída da cidade, entrada, saída da cidade, entre o Portal da Foz e Três Lagoas ali, com ampliação da pista do aeroporto e também a duplicação da rodovia das Cataratas, eu não tenho dúvidas que Foz do Iguaçu estará muito bem colocada estrategicamente aí para se consolidar como um hub logístico do nosso Mercosul. Agora uma pergunta que eu vou lhe fazer até com relação à Perimetral Leste, porque a gente sabe que essa rodovia ela vai ligar a futura segunda ponte até a Tancredo Neves, né, a ponte Tancredo Neves, e daí fazer a conexão entre a BR-277 e a BR-469. Agora uma dúvida que se tem, até em razão do projeto que existe também de duplicação da BR-469, não há um conflito entre essas duas obras? Onde é que elas se Não. encontram? Qual que é a previsão? Já foi feita a compatibilização de ambas. Então, ela vai se dar com um viaduto ali no trevo de acesso para a Argentina, né? Ali perto do Carimã. Então, isso já está compatibilizado com o projeto de duplicação da Rodovia das Cataratas. Nós pegamos o projeto do DENIT para fazer essa junção dos dois, né? Então, o nosso começa onde termina o viaduto, ali sobre a Avenida das Cataratas. Porque essa é uma dúvida de muita gente, inclusive, né? A Perimetral Leste, ela vai passar por onde? Eu sei que isso envolve desapropriações e várias questões, mas a princípio ela vai começar ali, vai. Essa ligação entre 469 e 277 vai sair ali da região do atual trevo da Argentina? Sim, vai sair por ali e vai por trás ali do Mabu, entre o Mabu e o Ixe, né? E depois emenda na própria perimetral lá em cima, né? Então, é o melhor traçado possível. Algumas pessoas perguntam, mas por que não duplica a Maria Bubiak? Ora, teria muito mais desapropriações. A Maria Bubiak não foi projetada para ser uma via de trânsito pesado, né? Então, eu acredito que esse trajeto é a melhor solução que nós temos hoje para fazer essa ligação. para desviar finalmente o trânsito de caminhões aí do centro da cidade, né? Nós vamos poder trabalhar melhor o nosso corredor turístico, no aspecto não só urbanístico, mas também paisagístico. Pois é, porque uma coisa que me preocupava justamente era essa, né? Se de repente a entrada para a Perimetral Leste, né, fosse muito lá para cima na BR-469, enfim, a gente continuaria com uma parte significativa do corredor turístico com o tráfego de caminhões, né? Não, ele... Se fosse ele mais misturaria lá cima. Com o movimento da Rodovia das Cataratas, se fosse pela Maria Bubiak ou pela Itaboraí, como alguns querem, mas não vai ser dessa forma. Esse projeto não, ali já separa no Trevo da Argentina. Já separa no Trevo de Acesso à Argentina, os caminhões vão passar por cima e o movimento para as cataratas passa por baixo. Portanto, uma grande notícia com relação a essas obras. Semana passada você esteve lá em Brasília, né? Fez a entrega ali das adequações do projeto da BR-469 ao DENIT. Enfim, quais são as perspectivas até lá em Brasília quanto à duplicação da 469? Esse projeto foi doado para o DENIT em 2015. Ficou muito tempo parado. Tivemos uma análise técnica aqui do Vicente, da equipe dele. Depois tivemos uma outra análise técnica lá em Curitiba, da regional, do DENIT aqui do Paraná, todas favoráveis. Daí foi para Brasília e ficou muito tempo parado lá, né? Finalmente ali no ano passado, em dezembro do ano passado, nós recebemos alguns apontamentos técnicos. Então fizemos as respostas a esses apontamentos técnicos, entregamos lá em Brasília, juntamente com alguns projetos complementares que foram solicitados. Eu acho que agora tem condições de ser aprovado, até porque o governo do estado do Paraná está pedindo autorização do governo federal para executar essa obra, que ele considera uma obra emblemática para o turismo, não só de Foz do Iguaçu, mas do Paraná. Mas era isso que eu ia perguntar mesmo, porque a gente vê um momento em que o governo federal ele vem anunciando, né, contingenciamentos e tudo, mas o governador Ratinho Júnior tinha até manifestado em janeiro, né, o interesse em que o estado assumisse essa obra. A gente vê que a segunda ponte, ela foi delegada, né, a gestão da segunda ponte ao governo do Paraná. Existe essa possibilidade também com relação à 469? Existe a possibilidade de delegação, não de estadualização. O governo do estado do Paraná não quer a estadualização, só quer a permissão para executar as obras. Executando as obras de duplicação, ele devolve para o DENIT, para que o DENIT assuma daí a manutenção do trecho. São 8,7 quilômetros do trevo de acesso à Argentina até o portão do Parque Nacional do Iguaçu, incluindo daí muitas obras de arte no caminho. Obras de arte, eu digo obras de engenharia. Sim, é, né, o conceito técnico. Né? É um conceito técnico que os engenheiros usam quando tem viaduto, tem retorno em nível, tem trincheira, tem ponte elevada, tem passa-bicho, tem passarela de pedestres, tem marginais, etc. e tal. Achei engraçado que outro dia teve um artista que pediu que queria saber como que seriam essas obras de arte no caminho, né? Como é que a gente ia contratar. Eu expliquei para ele que era no jargão da engenharia, e obras de arte são viadutos, pontes, essas coisas todas, né? E olha, é fundamental realmente essa duplicação, né, da rodovia, porque, enfim, eu acho que precisa desse entendimento mesmo de que a BR-469 ela não só é o principal corredor turístico de Foz do Iguaçu, mas um cartão postal do Paraná como um todo, né? Ah, com certeza. Ela tem que ser uma... ela tem que deixar de ser uma rodovia e ser uma avenida turística, né? Com iluminação, com ciclovia de ambos os lados. O projeto tem isso. Ele considera ciclovia dos dois lados. Então, no futuro, saindo essa obra de duplicação e saindo também esse trecho urbano aqui do Boici, ali do Mufato, até o trevo de acesso à Argentina, que são 3,9 quilômetros, nós poderíamos sair pedalando aqui do centro da cidade e ir até o Parque Nacional do Iguaçu ver as cataratas, né? E voltar. Falando também do aeroporto aqui de Foz do Iguaçu, né, a gente sabe que existiu aí ou existe ainda, né, um entendimento entre Prefeitura, Itaipu, Infraero, para a questão da extensão da pista. Né? Enfim, a pista de pouso hoje aqui em Foz do Iguaçu, de pouso e decolagens, acaba sendo curta, né, para os padrões de algumas aeronaves. O que é que há de novidade com relação a isso? Porque a gente viu que existe uma intenção do governo federal de, no ano que vem, entregar a gestão do aeroporto de Foz do Iguaçu à iniciativa privada. Como é que estão essas conversações atualmente? já está incluso o aeroporto de Foz do Iguaçu no lote sul de concessão dos aeroportos. Foi aberto um chamamento público. Então, o pacote inclui Foz do Iguaçu, Londrina, Curitiba, Afonso Pena e Bacacheri. Inclui Joinville, Navegantes, Bagé, Uruguaiana e Pelotas, né? Todos esses aeroportos. Então, quem pegar um vai pegar todos. Só grandes grupos econômicos é que vão conseguir fazer isso, né? E a nossa grande batalha é incluir no edital de concessão a obrigação para que o futuro concessionário possa fazer a ampliação da pista. Hoje nós temos 3 aeroportos internacionais aqui na fronteira. Tem o aeroporto Guarani no Paraguai, com 3.400 metros. Tem o aeroporto de Iguaçu, IGR, em Porto Iguaçu, com 3.300 metros. E temos o aeroporto internacional de Foz do Iguaçu, com 2.195 metros. Ou seja, a gente tem muito mais 1.100 metros a menos, 1.100 a 1.200 metros a menos de pista. Isso limita muito nosso potencial de crescimento, né? Se nós não tivermos essa ampliação da pista aqui em Foz do Iguaçu, nos próximos anos nós vamos perder o fluxo de passageiros, de turistas internacionais para Porto Iguaçu, né? Porque o aeroporto Guarani é um aeroporto de cargas, mas o aeroporto de Iguaçu compete diretamente conosco. Tanto é que eles vão ter agora, já começa a ter um voo de Madrid para cá da Aero Europa, que está anunciado para começar dia 1º de junho agora, né? Então, nós precisamos pelo menos mais 1.000 metros de pista aqui para ficar em condições de igualdade para atrair esses voos internacionais. Porque a tendência, principalmente das companhias low cost, é de operar em aeroportos secundários, não em aeroportos centrais, tipo Guarulhos, Congonhas. Eles não têm condições de operar, né, voos internacionais. Galeão também são aeroportos um pouco já saturados, embora Galeão tenha muito potencial ainda, né? Mas Brasília também já tem um certo saturamento, né? E a tendência das companhias low cost é viajarem para cidades como Foz do Iguaçu, por exemplo, né? Que tem atrativos turísticos e está fora das rotas mais movimentadas. Exatamente. Se nós tivéssemos essa pista ampliada aqui em Foz do Iguaçu, de 3.200 metros, já teríamos aí uma American Airlines voando para cá, já teríamos uma Eurowings, uma Norwegian, uma outra grande companhia internacional operando voos diretos para cá, da Europa, dos Estados Unidos. Pois é, realmente esperamos que essa ampliação possa vir, né, da pista do aeroporto aqui da cidade. Nós vamos precisar de muita mobilização agora, de muita articulação para convencer a Secretaria de Aviação Civil para incluir essa obrigatoriedade para o aeroporto de Foz do Iguaçu, não só da ampliação da pista, mas também da instalação de mais fingers, né? Porque serão instalados agora 4 fingers, mas nos horários de pico, 4 fingers já não serão suficientes, né? Dependendo do horário, teremos 6 a 7 aeronaves ali embarcando passageiros, né? Além disso, a gente precisa melhorar o sistema de navegação aérea e também a instalação para voos internacionais do ILS CAT-2. Né? Tudo isso garante mais segurança nas operações. Uma outra pergunta que eu vou lhe fazer também, Piola, aproveitando sua presença aqui, é com relação a um evento que acontece nesta semana aqui na cidade, que é um fórum de líderes, né? Vai acontecer aí quarta, quinta e sexta ali no Wish Resort. E você até me contava que já está preparando aí a apresentação, né, para, enfim, divulgar Foz do Iguaçu durante este evento. Teremos presença de investidores nacionais, internacionais. O ministro do Turismo também confirmou presença? Sim. É o primeiro Fórum Brasileiro de Investimentos no Turismo, né, chamado de Encontro de Líderes. Reúne gestores públicos, representantes de instituições financeiras nacionais, internacionais, agências de fomento, fundos de investimentos privados, né, e também empresários do setor de turismo, né. Então, é um evento estratégico para Foz do Iguaçu. O ministro do Turismo já confirmou a presença, o novo presidente da Embratur também, um dos primeiros compromissos dele vai ser aqui em Foz do Iguaçu, já confirmou que vem. vem o fundo soberano lá da China, que é o Fosun. O Fosun, dentre outros investimentos que ele tem mundo afora, um deles é o Circo de Solé. Eles são donos do Circo de Solé. Tá? E são também acionistas majoritários do Clube Med, que é uma rede francesa. Portanto, grandes nomes, né, presentes aqui na cidade. Isso pode trazer até perspectivas aí de investimentos para Foz do Iguaçu? Qual que é a tua avaliação? Eu acredito que sim. Daremos um bom tratamento, vamos receber muito bem nossos convidados. É esse o objetivo, colocar a Foz do Iguaçu na vitrine para que possamos atrair mais investimentos aí na melhoria e na expansão do nosso turismo. E daqui a pouquinho aqui na RCI a gente vai conversar inclusive com o pessoal do Sindhotéis sobre as discussões aí referentes à questão do Código Tributário aqui no município de Foz do Iguaçu, enfim, pedidos de revisão. Você me falava também da questão da legislação de eventos aqui em Foz do Iguaçu. Teve uma atualização naquele texto lá que já tinha sido aprovado anteriormente? Sim, nós reeditamos o decreto de eventos para adequá-lo à nova legislação do Corpo de Bombeiros. Né, que no início do ano saiu essa, no final do ano, na verdade, saiu essa nova legislação do Corpo de Bombeiros, simplificando os procedimentos lá, e nós tivemos que fazer essas adequações, e aí também já aproveitamos para fazer alguns ajustes finos no decreto, tornando ainda mais atrativo para quem organiza eventos. Né? Uma das principais características do decreto é que ele permite que eventos até 400 pessoas, que são os eventos de pequeno porte, basta um comunicado para a secretaria para que esses eventos sejam dispensados da taxa de alvará. Né? A única coisa que a gente vai observar é se tem arrecadação de SSQN, porque disso a gente não pode abrir mão, né? Sobre pena de prevaricação ou de improbidade administrativa. Então, nós vamos passar esse comunicado adiante, vamos fazer a dispensa da taxa de alvará para todos os eventos até 400 pessoas, e se tiver recolhimento de SSQN, daí a Fazenda emite os boletos já para eles pagarem. Outra vantagem importante é que os espaços de eventos licenciados no âmbito da rede hoteleira, e espaços também de fora, né, porque nós temos muitos espaços de eventos na cidade. Foz do Iguaçu é uma das cidades que mais possui espaços de eventos. Né? Então, esses espaços de eventos licenciados e que possuam o CNAE, o Código CNAE, Código CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica, né? Aquele que você registra lá junto com o CNPJ, que você retira o alvará na prefeitura, você tem que definir qual a tua atividade econômica para definir a tributação, etc. Tal, né? E é como você vai operar e vai se identificar. Então, os estabelecimentos que possuam esse licenciamento e também o do Corpo de Bombeiros, esses estabelecimentos também estão dispensados do pagamento da taxa de alvará, seja o evento pequeno, médio, grande ou até evento especial. Então, é um diferencial da cidade para potencializar o turismo de eventos. Piola, uma última pergunta aqui para fechar essa entrevista. Nós temos notícias de que pelo menos dois grupos estão investindo aqui na cidade para a questão das lojas francas, os free shops, né, que já formalizaram pedidos e tudo mais. O que é que podemos informar aos ouvintes também sobre esse assunto? Porque existe uma grande expectativa, né, sobre as lojas francas, se elas vão decolar ou não. Como é que você, como secretário também da sua pasta, ela combina turismo, indústria, comércio, projetos estratégicos, enfim, como é que você vem acompanhando essa movimentação? Então, nós temos muita procura. Eu acredito que esses serão apenas os primeiros, né, de uma série de investimentos que virão para a nossa cidade. Né? Nós temos algumas dúvidas, eu tenho conversado com o pessoal que está acompanhando. Os escritórios de contabilidade estão com muita dúvida quanto à tributação, porque tem uma tributação, sim, né? Tem 6% lá para aquele fundo da receita. Tem as taxas do SERPRO, né, para você fazer consulta ao cadastro, para ver quanto você tem de saldo, você já vai pagar uma taxa. Né? Então, tudo isso gera impostos indiretos. Né? E tem PIS e COFINS também, mais alguma coisa na saída, não na entrada. Então, isso acaba gerando algumas preocupações. O pessoal está fazendo... fazendo conta para ver o que, que é mais vantajoso, que tipo de produto que é mais vantajoso e a partir de que preço, né? Porque produto de pequeno valor, até R$50, é quase inviável se levar em conta todas as taxas que tem que pagar, né? Então, acho que a gente vai ficar aí numa faixa de preços entre produtos na faixa de $50 a $300, que acho que vão ser o foco hoje dos investimentos. Conversei aqui com o secretário Gilmar Piola, ele que coordena a pasta de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos aqui da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Piola, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço. Estou sempre lá à disposição de vocês, dos ouvintes, para qualquer esclarecimento, para qualquer troca de informação. Muito obrigado, uma ótima semana.